Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Hello. Oi, my name is Lara, me chamo Lara Croft, 27 anos, 90, 60, 90 minhas medidas, aventureira e exploradora. Procurar artefatos antigos pelo mundo é difícil sem ajuda. Estou cansada de ser uma loba solitária e decidi fazer algo mais excitante. Agora jogo World of Warcraft. Vocês não querem que eu me junte à sua guilda? Posso trazer minhas armas, experiência, gostosura, jogos e diversão. Se precisarem de incentivo, deem uma olhada nessa minha foto de biquíni. Começando mais uma vez em sua 57ª edição! Ah, moleque! Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para reviver e recontar as nossas grandes experiências multiplayer. Com mais de um jogador, entendeu? Com dois, três, muitos, oito, sete. Eu vou contar minhas experiências multiplayer com um jogador também, que é múltipla personalidade. E quando você usa os dois controles, né? Tipo House of the Dead, você pega os dois pistolas e manda um like a balls. Like a balls. É tipo pra poder enfrentar o Psychomante, né, cara? Você manda um multiplayer de uma pessoa. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilax. Cric, cric. É porque eu tô simulando que tá com um ping alto, entendeu? Viu, isso errei por educação. Viu, é assim que tu faz. O mestre Splinter. Cara, as melhores coisas da vida são o multiplayer. Já teve uma experiência multiplayer solo desse tipo? Já tive uma. O Senhor da Eternidade. Cara, sexo single player é sexo com alguém que você ama. É verdade. Quando você ama, eu não preciso de multiplayer. Sério, multiplayer é desnecessário. É verdade. Você já fez os dois papéis ao mesmo tempo? Você não? O Fritz mostrando que esse podcast não é nas coxas. Moleque, pôneis malditos, moleque. Eu tô muito bolado com esse comercial. Eu me nego a tocar a vinheta do pôneis maldito aqui. Me nego. Não, moleque. Me nego. Que isso, moleque? Não, vou pô, essa vinheta também é do desenho, cara. Desenho de criança que eu vi, inclusive, porra. Era legal. E o Brooks? Porra, não tem nada legal pra falar, desculpa. Porra, cara, não! Não, você consegue, vai. Eu te dou mais uma chance. Cara, eu tô jogando Kingdom Hearts agora. Isso não é multiplayer. Caralho, cara, que decepção, cara. Que barata ainda. Tá aqui no Hearts? Ele não fala nada. Pô, pergunta quem me emprestou aqui no Hearts. Eu sei que respeitou, mas só te deixa pior na fita, cara. E nessa semana... nós vamos botar o controle no Player 2. Chamar a galera pra jogar em casa, fazer muita esporra até sua mãe reclamar. E depois jogar pela internet, pra mostrar que não precisa de sofá pra diversão. Tudo isso... Puta, pegou muito mal. Tudo isso, muito mais. É. Depois de... E-mails. Aí. Canadores são vermelhos. Ouriços são azuis. Aperte o start e seja o player 2. Hoje, para mais uma gravação de e-mail! Eu, Bebes, sociopata digital, negão gostoso 84, e ele, Carlos, pivoto e lapso. Ronaldo. É que eu venho pouco aqui. Que lapso, você por aqui. É muito raro viver por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tava com saudade de você, fazia tempo que você não aparecia neste Império. Eu também. Eu gostaria de estar sempre aqui, mas nem sempre é possível estar aqui nessa magnífica leitura de e-mails, dos e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E estamos aqui hoje para efetuar a leitura dos e-mails relacionados aos programas anteriores, sobretudo o bastante repercutido programa sobre Silent Hill, Terror no Morro do Silêncio, que teve a participação do Negão Gostoso 84, que é realmente muito gostoso e tá aqui do meu lado pra fazer a leitura. Isso aí, meu irmão. Então, deixando um pouco essa pederastia de lado, só uns avisos rápidos aqui antes. Umas duas ou três semanas atrás, quando eu voltei de viagem, eu falei que a gente ia sortear uns bagulho que eu trouxe da Comic Con, e a gente vai mesmo, não é sacanagem não, é porque depois eu esqueci e ficou, tá até guardado aqui no meu armário, tá dentro do plástico ainda, não se preocupem, não usei, e eu vou tirar uma foto e botar aí no site pra gente ver como é que a gente vai fazer. Depois eu vou até mostrar pra Bebs pra ver o que ela acha da opinião fashion de uma consagrada modelo feminina lá de Brasília, tá? E uns e-mails rápidos aqui, que foram enviados em relação ao programa de reviews ainda. O Drazen perguntou se a gente acha melhor que ele compre o Mass Effect 2 pra PC ou pro PlayStation 3, porque você consegue na versão de PlayStation 3 simular os eventos do Mass Effect 1, que não tem pra PlayStation, de maneira plausível numa história em quadrinhos interativa, que saiu junto com a versão pra PlayStation 3. Eu te recomendo que você jogue no PC mesmo, porque a jogabilidade é meio diferente devido ao controle, não tem mouse, é diferente. E se você acha que o seu computador aguenta o Mass Effect 2 e que vai aguentar o Mass Effect 3, não vejo motivo pra você mudar de plataforma, já que você jogou no seu computador. Inclusive, eu ganhei um computador novo no trabalho, eu tô pensando em ir pra lá fim de semana pra jogar Mass Effect 3 quando sair, que ele tem fucking 15 mil GB de memória. O João Pedro perguntou se algum de nós joga Super Street Fighter 4 não casualmente. A gente não joga não casualmente, ó. Campeonato a gente não participa, campeonatos de metidos a profissionais. Aqui no Rio de Janeiro tem poucos, eu acho que tem um organizado pelo Portal Versus, mas eu não sei como é que é o cenário de campeonatos aqui no Brasil. Então a gente realmente não participa não, a gente joga entre si. Mas como nós somos muito profissionais, é praticamente se a gente jogasse campeonato. E por fim, o Phelps, ele fala que, vocês tocaram a música que eu pedi, obrigado. Semana passada, na leitura de e-mails, a gente tocou a música do Blanca, que ele pediu via Twitter. Se você quiser uma música em particular pra tocar na leitura de e-mails, você pode mandar pra gente pelo Twitter, pelo comentário, pelo e-mail, por telegrama, por fax, etc. 2. Chorei de rir com o cachorro Row. Eu não lembro mais o que é. Que troll! Você riu justo na parte que eles me zoaram, né? Teve cachorro. É verdade. Eu toda inocente, por causa do cachorro do Resident Evil. Cachorro! Você tem que estar atualizado nos memes, Rebeca, senão não funciona aqui, entendeu? Te aconselho ler o 9gag.com. 3. Sempre achei que o Pyramid Head era uma representação fálica do James. Agora tudo faz mais sentido. Eu continuo achando que ele é uma representação fálica, de certa forma. E 4. Mais ou menos. O pessoal joga Street Fight, edição Freeper, no PC? Podia rolar um campeonatinho dos ouvintes do podcast. Podia. A gente não joga em particular porque a gente joga no PlayStation. Talvez no máximo o Master Splinter teria, porque ele é PCzeiro. Mas vamos ver isso aí, quem sabe. E agora os e-mails relacionados ao programa passado, de fato, sobre Silent Hill. A senhorita, o senhor Negão Gostoso 84, vai efetuar a leitura do primeiro e-mail. Então, o Pança Louca diz que ficou sabendo da existência do Baixo Frente Soco no lançamento do Cast 31, Jogos de Horror, que eu participei. Não. Na época que eu postei sobre ele no Girls of War. Então você é leitor do Girls of War, um beijo pra você. Beijo pra você. Bonito. Baixei e nunca ouvi. Pois vá ouvir agora. Desliga esse podcast aqui e vai ouvir agora. Tá fazendo uma limpa no HD aqui, acabei encontrando um arquivo desconhecido que era o podcast de vocês. Resolvi ouvir antes de excluir e então descubro que foi a maior merda que fiz. Eu deveria ter excluído logo. Não! Você não deveria ter excluído logo. Calma. Peraí. Gostei muito e já estou baixando... Já estou baixando os outros já lançados para descobrir o quão ruim são os primeiros episódios. Agora é botar o iTreco pra baixar tudo e, quando acordar, fazer uma maratona baixo e frente soco. Muito bem, Pança Luca. Muito bonito. O pessoal que ouve a gente pelo iTreco, o pessoal da iTunes, você pode acessar o nosso website na internet, www.baixofrentesoco.com, pelo seu iPhone mesmo, pelo seu iPod Touch, pelo seu iPad, ou pelo seu computador também, entendeu? Então, de vez em quando, dá uma acessada lá e dá uma olhada nas coisas que tem lá. Não tem muita coisa não, mas agora, por exemplo, tem os posts do Ludobardo lá também. E eu agradeço também a propaganda do Girls of War que fez sobre esse podcast, porque tá rendendo frutos até hoje. Iba. O próximo e-mail é do Daredevil, ou Demolidor, Matt Murdock, de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: Silent Hill é simplesmente fantástico. Joguei os dois desde o PSP e do PlayStation 1 e adorei todos. Baixei essa semana o Silent Hill 2 para computador e estou louco para jogar. Pena que é um lixo jogar no teclado. Tive que baixar um plugin para usar o PSP como controle, mas não fica tão bom, infelizmente. Fiquei impressionado com o conhecimento do Negão Gostoso 84 sobre a série. Acho que ela... Que ela, cara? Ele. É o Negão. Negão. Acho que ela... Negão, cheio de paixão. De gadá, de gadá, de gadá. Quero ela pegar toda a menininha. Acho que ela não deve fazer mais nada da vida, a não ser ficar levando sustos o dia todo em frente à TV. Que é isso, não, você está errado, porque eu não levo sustos, tá bom? Afinal, o Negão Gostoso 84 não leva susto, né, cara? Não levo. Eu jogo de madrugada, com as luzes da casa apagadas. E não estou nem aí. Jogo com as eu não tenho medinho. Jogo com as luzes piscando e o vento batendo na janela. Sim. Parabéns pelo podcast, bando de funkeiros flamenguistas do inferno. Olha só, rapaz, estou aqui te tratando com o maior respeito, entendeu? E você me falar que a gente é flamenguista? Inclusive, por acaso, a mãe da Rebeca é flamenguista. Você é flamenguista, Rebeca? Mesmo. Não, eu não torço pra nenhum time, na verdade. Não torço pra nenhum time. A mãe da Rebeca é flamenguista e o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter são flamenguistas. Pode ver que eles nunca estão aqui pra ler e-mail. Ah, na verdade, eu não gosto de futebol, mas sabe uma coisa que eu gostava, que eu lembrei? Vôlei. Rock Go. Rock Go é muito maneiro. Eu adorava. Mas é porque eu adoro o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi. Ah, só que aí, esses dias eu tava fuçando na televisão e eu vi o Marcelo Adnet. Agora é o Adnet. Eu gostava quando era o Silvio Luiz, né? Porque era ele e a Soninha. É 98. Faz muito... A Soninha! Quando é Francine. Wonder. É, senhorita hoje que é... A senhora hoje que é subprefeita em São Paulo. Mesmo. Mundo da volta, cara. É, entendeu? Então a gente não é flamenguista. Quem é flamenguista são o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter, que nunca estão aqui pra ler e-mail. Você deve imaginar o porquê. Inclusive, nesse momento, o Flamengo está perdendo do Atlético Goianiense de 1-0. O garoto aqui até mandou um comentário aqui. Eu sabia que o Cavaleiro de Dragão, Shiryu, era mais poderoso que o Cavaleiro de Urubu. Então, uma piada muito boa no cunho futebolístico. E eu e o Senhor Eternidade somos botafoguenses. É, pra mim, vocês estão entre os três maiores podcasts do Brasil. Que isso, cara? Muito lisonjeado de sua parte. Uhum. Muito lisonjeio de sua parte falar isso pra vocês. Concordo. Oh, muito lisonjeio da sua parte também falar isso pra gente. O que a gente precisa agora é fazer uma divulgação pras pessoas descobrirem o podcast, pra ver se ele é tão bom assim mesmo. Né? Porque ficar escondido é foda. É, falou! Falou, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. A gente não é flamenguista. E bonito apelido CS que você tem, do grande super-herói da Marvel Comics. Daredevil. E agora temos um e-mail que tá chegando da Rússia, que a Bebs vai ler pra gente. O Sputnik mandou um e-mail dizendo que eu sou uma enciclopédia de Silent Hill. Obrigada. É verdade. Ele acompanha, olha que lindo, ele acompanha as minhas teorias pelo blog, porque pra quem não sabe, eu faço muitos textos com teorias malucas sobre Silent Hill no Girls of War. E aí ele diz que eu sou uma droide, que eu vivo na Matrix. Não, eu não vivo na Matrix, eu sou a Matrix, tá? Caraca. Vocês todos estão vivendo na minha realidade alternativa. Peraí, você tá falando que nós todos somos seus filhos, então, somos suas criações. São. Quer dizer que você são. É o útero do mundo. Sou. É, isso é muito profundo, exatamente. Cara. Isso é muito profundo. E tu foi morar logo em Brasília, né? Não tinha um lugar pior, não, né? Ah, mas aqui é onde tudo acontece. Isso aqui é verdade. É o melhor lugar pra você ser, fazer as maracutaias no mundo. É verdade. É aqui. Cara, é muita sacanagem com Brasília, né, cara? Porque eles quase não tem bandido lá, cara. Os bandidos vão pra lá. Lá é tipo uma prisão, entendeu? Então. É foda isso. Mas então, ele diz que ele adora jogos de survival horror, eu também. E é que ele sempre foi fã de Silent Hill desde o PS1, quando ele nem sabia o que estava fazendo. Eu também, que lindo. Ele não tem mais o que falar do podcast, concorda 100% com tudo que foi dito, das críticas, da bolinha de beisebol, aos elogios, da sonoplastia avassaladora, e só enviou o e-mail pra fazer um pedido pra chamar... Oh, que bonitinho. Oh, que bonitinho. Pra me chamar de novo pra falar sobre Silent Hill Downpour. Ah, sim, ô Sputnik, fica ligado lá no Girls of War, porque essa semana ainda eu vou postar uma nova teoria sobre Silent Hill Downpour. E tá, ele disse que achou bem interessante os posts no blog e queria saber mais sobre isso. Então entra lá, que eu, aliás, eu postei sobre o novo jogo de Silent Hill que vai sair pro PlayStation Vita, que é o Book of Memories, e vou postar sobre o Silent Hill Downpour. Tá, então, os links do Collection, do post que ela fez sobre o Book of Memories e o Collection estão aí na postagem, ou você acessa o girlsofwar.com.br e leia isso e muito mais. Oh yeah. Oh yeah. É você. Ah, é verdade. O próximo e-mail vem de Recife, Pernambuco, uma cidade incrível, quem não conhece deveria ir e vá lá no Castelo do Brenão, que é do Atmo, nosso companheiro aí já de algum tempo. Altamente assustado com as lembranças de jogar Silent Hill The Room, já que foi o primeiro com que tive contato. Quando descobri que os monstros eram obra da mente dos personagens, passei a ter pesadelos em que mulheres peitudas com tentáculos me violavam de todo jeito. Não, calma aí, peraí. Isso aí foi depois de você jogar The Room ou depois de você assistir algum filme anime hentai. Pois é, né? Será que ele... Enfim, mulheres peitudas com tentáculos. Isso não tem no The Room, não. Acho que você assistiu algum hentai, né? Aí, praticamente shmail, né? Tem que ver isso aí, cara. Cuidado. Será que a cidade estava me chamando? Eu acho que não. Tava me fudendo, isso é verdade. Olha só, de toda forma, tentáculos são legais. Tá bom. Tá bom. Eu gostaria de ter vários para brincar de pega com várias mulheres ao mesmo tempo. Mas já que isso não é possível ainda, me contento com vocês falando besteira. Não foi a Debs que participou, foi a Rebeca. Não foi Débora, foi Rebeca. É. Débora, você pode ouvi-la no episódio 40 sobre o Mortal Kombat, o 22 das garotas. É uma menina com sotaque carioca. Essa aqui, o Negão Gostoso 84, ela tem um sotaque do Planalto Central, tá? Isso, Bebs, com B. Com B de bola. A outra com D de dado, tá? Mas a Bebs não é redonda igual uma bola e a outra também não é quadrada igual um dado. É só um exemplo. Não, agora só uma coisa. Ele diz que ele adoraria ter vários tentáculos pra brincar e pegar várias mulheres, ok. Então ele queria ser o Darkness, o Jack estacado, né? É verdade. Linkem a foto aí, por favor, pra caso que não conheça. O problema de você ser o Darkness é que ele queria brincar de pega com várias mulheres, ele não ia poder mais brincar de pega, né? Porque o estacado não pode brincar de pega. Darkness é uma série de história em quadrinhos dos anos 2000, da Top Cow, do Mark Silvestre, que foi um quadrinista muito famoso nos anos 90 por trabalhar na Marvel com X-Men e algumas outras coisas. E aí ele criou esse personagem de Darkness, que é um cara que ganha poderes das trevas, mas ele tem que parar de fudecar, tá? E senão ele morre. E tem uns jogos aí pra Xbox e PlayStation, tem gente que gosta, tem gente que odeia, eu nunca joguei, não sei, as histórias eram legais na época, hoje em dia são meio fraquinhas. O que importa é que no final do e-mail ele fala, ele se enganou, né, Debs por Bebs, mas ele falou que a Rebeca, falando sobre tentáculos, deixou ele interessado. Eu acho que ela não falou de tentáculos. Não me lembro, não. Mas se te deixou interessado, a gente pode mandar um e-mail dela pra vocês conversarem depois sobre essa questão aí, tá? E se vocês fizerem isso, vocês vão amanhecer mortos e enterrados no dia seguinte, tá bom? Tá bom. É, o próximo e-mail, por favor. Então tá bom. O próximo e-mail é do Daniel e ele falou que ele aceita sugestões de nick escroto. Então, amiguinhos que comentam aí, coloquem uma lista de nicks para o Daniel. Daniel, pode ser... qual é o nome daquele jogo? Danap. Danap. Fica aí. Danap estragado. Então, o Danap estragado diz que... Olá, pessoal do funk, dos jogos e diversão. Ele falou que começou a acompanhar o cast de vocês e confessa que começou a ouvir o último e não foi até o final, pois a série não agrada muito, isso acontece mesmo. Séries de horror psicológico é aquela coisa ame ou odeie, né, geralmente. Ok, e aí ele diz que enquanto ele tava ouvindo, aconteceu uma coincidência de Silent Hill com ele. Ele chegou a uma conclusão de uma coincidência de Silent Hill que aconteceu com ele, que todas as pessoas que ele conhece que gostam de Silent Hill, ou são mulheres que não gostam muito de outros games, ou são pessoas com péssimo gosto para jogos, que curtem coisas como Obscure, Bully, etc. Bom, não é o meu caso, porque eu gosto muito de outros games, não gosto só de Silent Hill ou jogos de horror, e eu me considero com bom gosto para jogos também. Nunca joguei Obscure, nunca joguei Bully, mas Bully, ele não é um jogo ruim. Procura reviews sobre ele pra você entender. Ele tem vamos summonar K.O. Logan aqui. Ele tem uma boa narrativa. Quando eu penso em narrativa, eu penso em Bully. Uou! Quase embolotei. O Bully é da Rockstar, né, que é a mesma que fez o GTA, Grand Theft Auto, então ele tem uma boa narrativa e a história faz críticas sobre esse universo do high school e do bullying, então não é um jogo ruim, sério, procura pra ver. Mas enfim, ele diz que gosto é que nem braço, que uns tem e outro não. Na opinião dele, podcasts de séries tem que ser tipo o do Mega Man X, com o grupo todo falando muito bem ou mal do assunto. Nesse caso, acabou que só eu e Ninja Inimigo falamos porque os meninos não conheciam muito da série. Então realmente não gostou. Queria até falar isso com o pessoal comentou. Assim, no caso, os participantes fixos do programa costumam ser o Ninja Inimigo, eu, o Mestre Splinter e o Senhor Eternidade. Então, às vezes acontece quando a gente vai falar de uma série, assim, que nem todo mundo jogou. Então, por exemplo, o Mega Man é um caso que isso era difícil acontecer, porque tem 50 mil jogos, é difícil você achar alguém que nunca tenha jogado o Mega Man na vida. Agora, Silent Hill, que é um negócio de 98, tudo bem, 98 vai fazer aí, já tem mais de 10 anos. Mas, PlayStation, tem gente que nunca jogou PlayStation. O Mestre Splinter, por exemplo, ele teve mais videogames da Nintendo. Então acaba que ele não passou tanto por isso. E eu também, eu assisti o Silent Hill 1, amigo meu, jogando, mas o Silent Hill 2 e depois os outros que eram pra PlayStation 2, eu fui comprar um PlayStation 2 em 2007. E eu passei muito tempo, eu e os amigos meus, a gente jogando emulador de fliperama, The King of Fighters a vida inteira. Então, eventualmente, vai acontecer no futuro de novo, da gente acabar falando de um jogo e que vai ter duas ou três pessoas que vão falar muito mais do que as outras. Porque conhecem mais do que as outras, ou porque as outras não conhecem. Mas acho que isso é uma parte que acaba acontecendo. Então, a gente acaba cedendo mais espaço pros outros falarem, pra você, assim, o meu conhecimento de Wikipedia, eu conheço a história, mas eu não conheço o jogo. Então, quando você tá falando, se fosse um podcast sobre algum episódio da história, podcast sobre Revolução Francesa, ninguém viveu esse negócio, exceto o Cid Moreira e o Niemeyer. Mas, assim, todo mundo vai pesquisar, vai ler as fontes e vai falar. Agora, no caso de se fosse um filme, um jogo de videogame, uma história em quadrinhos, é melhor que quem teve a experiência venha falar sobre ela, do que os outros ficarem falando, eu fiquei sabendo que acontece uma coisa muito interessante nesse filme, Sete Samurai, que do Akira Kurosawa, de 54, blá blá. Então é melhor que a gente prefere que seja assim do que acabar ficar um programa equilibradinho, como é o ideal, mas os outros falando sem muito conhecimento de causa. E vai acontecer no futuro de novo, se a gente fizer um episódio amanhã sobre The King of Fighters, por exemplo, que é um jogo de luta, os garotos aí, o Mestre Splinter, o Senhor Eternidade e o Ninja Inimigo nunca foram muito chegados, sempre preferiram Street Fighter. Se for, vai acabar que quem vai mais falar vai ser eu, vai ser o Daigo, o Crusher, esse pessoal que jogou mais o jogo. Mas assim, não impede das pessoas participarem, de estarem lá interagindo, até porque eventualmente surgem questões que você tem, porque você nunca jogou, mas que a outra pessoa não teve, que pra ela é muito óbvio. E aí você simula a experiência da pessoa que tá ouvindo, mas que não tem conhecimento também do jogo. Então, esse é o motivo. E eu nem sei se você já terminou de ler o e-mail, mas eu tô falando aqui há tanto tempo que eu me perdi. Não, mas assim, o que você quer dizer se resume assim, é uma coisa que acontece, né? Tipo, abre a sua mente e deixa passar. Porque, se você for deixar de falar do assunto, porque é um assunto que nem todo mundo conhece, se você for deixar de fazer um podcast sobre isso, você vai estar privando algumas pessoas que jogam daquela série, sabe? Então você vai... Tem muita gente que gosta de Silent Hill. Exatamente. E se você deixar de fazer só porque nem todos conhecem, você vai estar privando aquelas pessoas de ouvirem um podcast sobre Silent Hill. Ou sobre Final Fantasy, sobre qualquer... De vez em quando isso acontece. Mas, gente, vai se incomodar por causa disso? Tá bom, deixa passar e no próximo você se diverte. A gente até teve uns problemas também que tinha mais gente que ia participar e não pôde, mas acontece também. Agora, esse negócio de todo mundo falar bem ou falar mal, igual o Mega Man, é porque eu acho que Mega Man todo mundo gosta, de forma geral, ou passou a achar ruim num pedaço em particular, mas eu acho que é melhor quando você tem uma discussão de pessoas falando bem e falando mal. Eu acho que fica melhor a situação, porque não fica parecendo que é propaganda ou que é chapa branca, mas... Foi o do Mega Man que a gente fez aquela abertura com aquela música foi de do, Sims? Foi. Ah, é verdade. Ah, do Mega Homem X? Mega Homem X. Com X maiúsculo? Com X maiúsculo. Ah, tá. Então continue lendo o e-mail, acho que era você que tava lendo. Ah, não, era sou eu, né? Era você que tava lendo. Continuem com o trabalho que fazem. Continuem com o trabalho que fazem, pois vocês me fazem rir demais com as experiências de vocês com jogos. Várias que temos em comum, principalmente no Funstration e no 16-bits. E essas experiências são conhecimento válido para mim, que aspiro a ser um game designer. Muito legal. Mas ele diz que não usa Mac. No mais, abraços a todos. E um PS, as paródias musicais do Ilapsus são hilárias, verdade. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Que fique bem claro que a semana passada não tive nada a ver com isso. É tudo obra da nossa amiga Negão Gostoso 84 aqui. Foi, semana passada foi minha mesmo. E PS2, o Senhor da Eternidade tem que zerar Mágica ainda. Vocês estão me devendo. Ele perguntou pra gente, assumo que tenha sido ele. Ele perguntou pra gente no Twitter se alguém já tinha jogado Mágica, se o pessoal joga Mágica. A gente comprou Mágica, eu não lembro quem foi que comprou. Comprou um pack pros quatro. Acho que eu comprei e dei um pra cada um. Um pra cada um dos outros três. Mas a gente não jogou ainda. Pelo menos eu não joguei ainda. Então a gente... Perdão. O Ninja Inimigo e o Master Splinter acho que compraram e me deram de presente de aniversário e compraram pra todo mundo. Mas a gente ainda não jogou. E a gente tem que jogar, porque o pessoal fala muito bem do Mágica. Mas vamos ver. O Senhor Eternidade é o nosso beta tester aí. Ele que ele joga pra caralho tudo. Ele é um senhor fodão. Então ele que faz essas coisas aí geralmente. Ok? Tamo devendo mesmo. O último e-mail aqui, que já tá enorme essa... Já tá 20 minutos aqui. Aqui quem fala... Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Breno. Tenho 26 anos e faço doutorado em física na UFMG. E sou ouvinte do podcast há um bom tempo. Então, parabéns, Breno. Você faz doutorado em física e como você não tem aí o seu nome de CS, parabéns, você agora é o Braquistócrona Defenestrador, tá? Nossa senhora! Bom, quem não souber o que é uma Braquistócrona, pode pesquisar no Google aí, ou quem já estudou física vai saber o que é, tá bom? E depois você manda um e-mail pra gente, me responde por que todo mundo que faz física faz doutorado direto, ninguém faz mestrado. É porque física é difícil de arrumar assunto, realmente é, porque uma ciência já muito evoluída, ou é porque já é uma cultura, ou porque não existe mestrado em física e simplesmente eu não sabia disso. Eu queria saber saber, sério mesmo, cara. Porque até no Big Bang Theory, os caras, os que são físicos, são doutores. E o cara que é engenheiro é mestre só. E eles mas até não, pode ser, não pode ser porque eles querem ser foda e já ser doutor logo, sem precisar fazer mestrado? Pode ser, é bem possível. Agora, doutorado é um negócio grande, né? Tipo, de 5 anos. Tudo bem que o cara pode desistir no meio do caminho e sair como mestre. Se ele não quiser fazer até o final. Mas, enfim, eu não sei como é que é, eu queria saber. É uma dúvida pessoal. Sobre o último podcast, eu tenho que comentar 3 coisas. 1, quando foi lançado o Silent Hill, eu não consegui jogar porque me borrava todo. Deve ter a nossa idade, eu tinha 14 anos então na época, tá bom. Tava meio velhinho, né? Então, você tinha menos? 38, né? Tipo 13, 14, né? É. Não devia se borrar todo não, rapaz, tudo bem. Fui jogando um pouco mais pra frente com um primo meu, mas joguei só o primeiro. Tentei jogar uns ports do 2 e 3 para o PC no ano passado, mas achei muito ruim. Não por causa do jogo, mas por causa de bugs no port. Todo mundo reclama disso, né? É verdade. Eu já ouvi falar muito. As minhas versões são de PlayStation, mas eu já ouvi falar que no PC é horrível mesmo. É horrível, né? Essas versões portadas de jogos de PlayStation 2, as da Capcom também, da Konami, de certa forma, o pessoal reclama bastante. Uma pena. 2. Joguei os OD Silent Hill que saiu para o Wii. Acho que ele botou uma preposição a mais aqui. Joguei o Silent Hill que saiu para o Wii e achei deveras foda. A qualidade ficou muito boa e os gráficos estão bem bonitos pro Wii. Dá pra ficar bem perturbado mesmo com o jogo. Ele tem várias mudanças, dependendo das respostas que você dá para as perguntas iniciais no jogo. Esse é verdade, é o Silent Hill Shattered Memories. A gente não falou dele nesse podcast agora porque não deu tempo. É igual o programa de Mega Man, né? Quem sabe no futuro a gente volta eventualmente a gente volta no futuro e faz uma recoleção, né? Mas até lá. A gente fala. Até lá que tem que fazer um outro programa de Metal Gear, que a gente não fez até agora. Que aliás, essa menina aqui vai participar também. Sim, minha paixão. Sei lá, Castlevania. Tem um monte de coisa aí que a gente ainda não tocou no assunto e vai passar por lá. Mas eventualmente a gente volta ao Silent Hill. Mas só um adendo aqui rapidinho, que ele falou dessa coisa de bugs em ports, né? E eu lembrei que o Silent Hill Shattered Memories, ele foi feito para o Nintendo Wii, mas ele foi portado para o PSP e para o PlayStation 2. Então, como eu não tenho Wii, a minha versão é a do PlayStation 2. E realmente, quando portam, nunca fica a mesma coisa. Eu percebi que a jogabilidade foi realmente totalmente pensada para o Wii, sabe? O Wii, né? Então, certas ações, exatamente, que no Wii você faria movendo o controle para cima e para baixo, para um lado e para o outro, no PlayStation 2 ficaram meio ruinzinhas, meio travadas, sabe? Não ficou tão fluido como deve ter ficado no Wii, realmente. Pois é, né? Daí que vem a diferenciação de interface, né? Por isso que é importante, porque você cria uma experiência única. Algum de vocês jogou Amnesia Dark Descent? Amo esse jogo muito. É um jogo independente aí, fez bastante sucesso, né? Do ano passado, né? Ele é bem novo ainda. E eu nunca joguei, mas tem aquele vídeo sensacional que todo mundo já viu. Quem não viu, a gente coloca aí a postagem embaixo. Que é do cara literalmente se cagando de medo no Skype ou no TeamSpeak, lá com o pessoal dele, jogando. E a pessoa, você jogou na parte da água? Não, parte da água. Oh my God! Oh my God! E é muito bom esse negócio. É que nem aquele vídeo do Fear também, do rato borrachudo, né? Faz aquele sacaneado. Se eu achava Silent Hill assustador, esse jogo me levou pro outro nível. Se o negão... O negão não é a Debs, cara. Gente, não parem é. De confundir. Tem duas. Tem Débora e tem Rebeca. A Rebeca que tava nesse. A Débora, a última vez que ela apareceu, foi no da E3. Foi 47, acho. Isso. Lembrem que é Rebeca. Rebeca e a outra é Débora. Se a Rebeca não jogou, ela tem que jogar, porque é foda. Depois de uma hora de jogo, as pregas estão até doendo de tanta tensão. Rapaz, tem que ver isso aí, cara. Isso é perigoso. Nem tanto. Não vamos chegar a tanto. Mas esse jogo é maravilhoso mesmo. Eu amo esse jogo. É um dos meus favoritos de horror. Ele realmente é muito tenso. Às vezes chega a ser mais tenso que Silent Hill mesmo. É muito bom. É, momentos de tensão, assim. Tensão mesmo. Esse jogo é independente, não é? Ai, não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Ah, tudo bem, não tem problema. Jogue a Amnesia Dark Descent, ele deve... Acho que não. Acho que não. Não, não sei. Ele é da mesma empresa que fez aquele Penumbra. Ah, entendi. Mas eu não lembro se é uma empresa independente agora. Whatever. E por fim, ele termina aqui falando: abraço e eu quero um podcast de jogos tipo Dota. Dota é aquele hip-hop de alguma coisa que eu não lembro, que acho que é de Warcraft, que os garotos jogam aí, jogam LOL, jogam Dota e jogam ROM. Agora eu não sei quem joga o quê, mas o grande Capitão Vigo, o Senhor da Eternidade, o Mestre Splinter no Inimigo, ele joga essas coisas. Abraço, galera. Baixo Fred Soker é muito PHOda, foda, avassalador. PS. Por que o Ninja Inimigo grita como se não estivesse tomando seus remédios, que ele não toma? É foda. A gente tá tentando convencer ele a se medicar direito, mas é complicado, galera. Vocês não fazem ideia. E por fim, a gente vai tentar fazer uma coisa uma entre as duas pessoas. Oi, Débora, tudo bem com você? Oi, peraí. Tô esperando, não tem problema nenhum. Ela tá pegando o microfone dela. Fala, Debs! Então, olha só, fiz os negócios. A gente tá fazendo o seguinte aqui. A gente recebeu essa semana, só pra recapitular, dois e-mails que confundiram as duas meninas. Porque a abreviação dos nomes delas é parecido, com mudança de uma única letra. Que são letras que pertencem ao mesmo grupo fonético, o B e o D. Eu não sei se é oclusivo, se é paralingual, mas elas pertencem ao mesmo grupo. Então as pessoas acabam confundindo. Mas olha só, por exemplo, Rebeca, fala uma sentença inteira pras pessoas ouvirem. Deixa eu ler uma frase aqui. Quando foi lançado o Silent Hill, eu não consegui jogar, porque me borrava todo. Fui jogar um pouco mais pra frente com um primo meu, mas joguei só o primeiro. Tá vendo? Essa é a voz da Rebeca, também conhecida como Negão Gostoso 84. A Débora, ouça o seu pato digital. Ou isso. A Débora, quando ela pegar o microfone dela, ela vai falar uma frase inteira e vocês vão ver a diferença da voz dela. Pô, é pra falar uma frase de efeito, é isso? Pode falar o que você quiser com essa sua voz de funk aí, mãe loura do funk. Pô, então vou falar um funk, peraí. Bora bolar um funk, então. Pô, falar uma Falei, Debs. Pô, mas tem que ver um funk bom. Tem que ver um funk. Tá de calça, nós... Tá de saia, nós levanta, tá de calça, nós arreia. Como é que é aquela? Tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta, é isso. Exatamente. Tá vendo a diferença das vozes entre as duas meninas? A primeira letra do nome abreviado é parecido, mas elas têm vozes muito diferentes. Uma tem esse típico sotaque do Planalto Central e a outra tem o típico sotaque do Rio de Janeiro, da malemolência carioca. Entendeu? Tá anotada a diferença? Tá ligado, mano? Tá ligado? Brother. Bagulho é doido e é chapa esquenta. Bagulho é doido e é chapa esquenta. A diferença entre o charme e o funk. Um anda bonito. E o outro elegante. E com esse dueto magnífico, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesou.com. Gostaria de agradecer a Rebeca, que passou a última hora aqui falando merda comigo no Skype. E a Débora, que aceitou esse convite de última hora. Sensacional. Devia estar vivendo a vida dela e parou aqui pra me atender. Só pra fazer esse pequeno tirateima da Maria Gabriela entre as vozes das duas. Filho único durante 11 anos na minha vida. Aí quando eu fiz 11 anos, eu ganhei 4 irmãos, mas isso não é o caso. Fiz 11 anos, você deixou de ser menino. E me transformei numa linda mulher. Menarca, cara. O segredo da menarca. E o que acontece? Eu sempre falava pra minha mãe: mãe, eu quero um irmãozinho. E a mãe falava: por quê? Pra você dividir seus brinquedos? Não, pra jogar Street Fighter comigo. Cara, é igualzinho comigo também, cara. É justo. Não ter irmão pra jogar com você é triste. É muito chato. Então, eu pegava os jogos quando eu era criança e jogava sozinho. Quando vinha um amigo meu e, obviamente, trazia o controle da casa dele, era uma diversão completamente diferente do que eu tava acostumado. Era muito mais irado jogar assim. Mas peraí, você tinha só um controle seu? Eu só tinha um controle, pobre, porque... cara. Pô, que noob, cara. Você vários pobre. Controles pra... Cara, o pai dele era tipo o dono de uma locadora e ele só tinha um controle. É muito pobre mesmo, cara. Pô, mas que estratégia ruim, cara. Você tem que ter vários controles pra você chamar seus amigos pra sua casa. Aí você se agrega. É tipo o seu dono da bola, entendeu? Então você tem vários controles, você vira o ponto de referência. Não. Bom, vamos jogar na casa do Pedrinho, porque tem vários controles. Porque é sempre bom cagar na casa do Pedrinho. Lógico. Existem sufocas que tem só o controle, moleque. Ele não tem videogame. Ele aparece na sua casa com o controle. Isso acontecia no 64. Isso acontecia no 64. O filho do poteiro do meu prédio, ele tinha só o controle. Então era um amarelo, moleque. Eu odiava aquele amarelo. Aí ele tocava com o pai na sua cara e falava: ei, Fritz, tudo bem? Vai fazer alguma coisa hoje? Não. Uma vez eu cheguei lá, moleque. Ele tá jogando meu videogame. Aí eu: mãe, o que ele tá fazendo aqui? Aí minha mãe, ele falou que você tava vindo. Que ele tinha combinado com você. Falei, maluco, sufoca, moleque. Caralho. Não, mas sério, era completamente diferente jogar multiplayer. Quando você jogava com o computador, você tinha aquela dificuldade programada, você tinha tudo aquilo que você estava acostumado já, que muitas vezes você masterizava. Você masterizava tudo, menos o Cyberacuma. Menos o Cyberacuma. Mas quando chegava o Player 2 e levantava o haste do segundo controle e falava, é agora, é nós, meu irmão, tá sendo. Você falava, caralho, foda demais. E botava o Final Fight pra jogar co-op, botava o F-Zero pra disputar uma corrida, botava o Super Mario pra revezar com o Mario e o Luigi, tu botava o Street Fighter pra bater um contra, meu irmão. Era foda pra caralho. Mas e Lapso? Você sempre teve essa oportunidade de jogar a experiência multiplayer com seus amigos? Sempre, porque eu tinha muitos amigos. Então... eu sei que eu sou babaca, que eu sempre mando essa, né? Mas é fazer o quê? Inclusive hoje, em função desses vários amigos, minha mãe até se enganou no Facebook, que ela postou um link lá falando, assim, adorava ver meu filho jogando isso. E o link dizia, há 20 anos o Master System era lançado no Brasil. Eu nunca tive um Master System. É porque um amigo meu, Felipe, e meu primo Rodrigo, eles tinham Master System, a gente jogava. Ela falou, mas vocês não jogavam Sonic o tempo todo? É, mas era no videogame dos outros. O meu Sonic era de Mega Drive. É, esse negócio de multiplayer é um negócio interessante, porque agora que eu parei pra pensar, quando eu era criança, o multiplayer mais maneiro nem era o de videogame. O multiplayer mais maneiro era o de brincar de boneco. Porque aí tu juntava a tua coleção do He-Man com a coleção de Thundercats dos outros moleques e os G.I. Joe dos outros. Mas é um crossover lado. Mas um crossover supremo, mano. Que nunca vai existir em outra mídia. E é muito melhor que videogame. Desculpa, cara. Eu tô desencantado com o videogame agora. Eu quero falar de bonecos. É, cara, eu concordo. Vamos abandonar totalmente esse podcast pra falar sobre falar de comandos em ação, que é muito mais maneiro. Esse negócio de multiplayer, no meu caso, que eu sou do subúrbio, vocês sabem que eu moro no subúrbio pra evitar a especulação imobiliária. Claro. E, logicamente. Segundo definição da inimiga. Que existe uma cultura maior em relação à zona sul do Rio de Janeiro de fliperama. Inclusive, até hoje tem aqui, por aí você não acha mais, sendo, etc. Então, os jogos de luta e os beat'em ups eram muito mais presentes nesse tipo de cultura de multiplayer do que outra coisa. Multiplayer? Então, de multiplayer. De dois, né? Jogar de dois. Então, vários plays. Na época era choque. Era choque maluco, né? Segundo movimento funk anos 90. Então, sobretudo, se me perguntar, eu só vou lembrar de Street Fighter, de The King of Fighters, de Capitão Comando, do primeiro Final Fight. Que, aliás, olha esse link aqui, ó. Isso é importante. E você tá falando só em arcade, né? Em fliperama, sim senhor. Que pra mim é o que consolida mais esse negócio multiplayer, porque é um negócio mais democrático, né? Ou então que é onde começa o aspecto social do multiplayer era no fliperama, porque não tava conhecendo ninguém. Então, eu tive muitos amigos que eram os amigos do fliperama. Eram os caras que a gente só encontrava no fliperama. Quando chegava lá, a gente mandava o Bro Fist of Power, assim. Virava os melhores amigos. Aí virava Cadillac Dinosaur, jogava Cadillac Dinosaur pra caralho. Aí depois cada um ia embora e nunca mais se via. Até tinha o fator competitivo, que era quem pegava o Mustafa. E depois viu o cooperativo. E dentro do próprio jogo, o modo cooperativo filho da puta. Que você tá com a energia na merda, o cara tá com a energia cheia, mas ele pega o frango assim mesmo, só pra te sacanear. E é a magia do cinema. Isso é clássico. Chiava quando faziam isso, né? Você lembra quando foi a primeira vez que você pegou o seu joguinho pra jogar com o seu amiguinho? Cara, assim como você também era filho único, que eu não gosto nem sou não, mas meus irmãos são velhos, então não jogavam comigo. É a mesma coisa. Eu só fui jogar videogame com um amiguinho quando, pô, entrei na turma do Fox no colégio. Aí a gente jogava pra caralho, mas porra, se parar de arcade, cara, eu tava pensando aqui, não faz muito sentido porque, porra, é o que o Nishimiko falou, você joga com o cara e acabou, tchau, mas, pô, você não vai fazer um co-op maneiro com ele, jogar o jogo junto, pô, perde um pouco da graça, eu acho, não. Concordo. Fala isso pros 12 milhões de jogadores de Warcraft. Hoje em dia. Cara, uma parada que eu lembro que na falta de alguém pra jogar contigo, você sempre apelava pras pessoas mais esdrúxulas. Eu lembro até hoje tentando ensinar minha avó a jogar videogame, cara. Pô, fazia muito isso. Fiz muito isso já, cara. Então, tem aí a vovó japonesa que joga Bomberman todo dia. Acho que a gente colocou o link um dia desse aí. A mulher de 99 anos joga Bomberman todo dia. Impressionante que o Nintendo dela não quebrou. E lá no Girls of War, uma das meninas postou um vídeo da avó dela jogando ele aí no ar. Então, vós são qualificadas pra jogar videogame. Tem problema. Cara, minha tia avó. Eu usava empregado. Sempre, cara. Padrão. Eu usava empregada sempre. Era minha escrava sexual, né? Usava ela. A criada. Então, porra, tipo, aperta o verde e o azul junto muito rápido. Só isso, acabou. Olha, já era na época do 64, hein, cara. Você não tinha amigos mesmo. É, puxa pra cima e pra baixo muito rápido, né? Joga aqui o Atari. Não, era muito irado. Eu lembro quando eu comprei NBA Jam pra Super Nintendo. Aí eu cheguei no colégio e falei, galera, chega aí. Peraí. Shhh, olha o que eu tenho aqui, nego. Uou! Um jogo de basquete mais badalado dos últimos tempos. Irado! Deixa eu ver o clima. Era muito bom. Aí marcou a galera lá em casa pra fazer o campeonato de NBA Jam com dois controles do Super Nintendo. NBA Jam! Cara, era irado que a gente pegava um papel, desenhava as chaves e ia vendo quem ia ganhando, ia sendo um nado, ah, se fudeu, arriscava no papel, dava um troféu. Começava com a briga pra ver quem jogava com o Chicago na época. Sempre o Chicago. Depois que resolvia, tranquilo. Era sempre dois jogadores, né? Era o Utah Jazz. Era sempre dois jogadores em quadra, né, de cada time. Isso. Cara, eu lembro que eu queria muito esse jogo, eu cheguei a pedir pra minha avó, mesmo que falhou miseravelmente na hora de aprender a jogar Super Nintendo. Aí eu falei, pô, vó, eu quero um jogo de basquete, NBA Jam e tal. Ela, ah, eu fui pra Minas e consegui achar o jogo que você queria. Eu falei, sério, vó? Sério, tá aqui. Aí eu abro NCAA Basketball. Um jogo genérico de basquete universitário americano. Universitário, pô. Cara, ó, te garanto que você pegar um NCAA e ver os caras que estão lá, depois vários deles foram pra NBA e jogaram pra caralho, entendeu? Aí, cara, ninguém enterra botando fogo na porra do aro, cara. Me conte, Lapso, quando é que começou a putaria rolar no mundo multiplayer? O começo dos jogos multiplayer se confunde com o próprio começo dos jogos de videogame, porque dependendo da literatura que você pega... Tennis for two. Exatamente. Olha só que rapaz estudado. Ah, estudado. Porra, tá de bobeira. Então, se confunde com a história dos videogames, porque dependendo da literatura que você pega, alguns vão considerar Pong como sendo o primeiro, outros vão pra outras vertentes. Space War. E muitos deles consideram como o primeiro jogo de videogame exatamente Tennis for two, porque foi de fato... Do que você tem notícia, é o primeiro a utilizar um display. Você falou Tennis for Two, eu tava entendendo Super Tennis for Two. Caralho. O que eles estão falando, cara? É homenagem, né? Se for homenagem com um homem e duas mulheres, cara, freeway is not gay. É, cara. Not gay, the balls don't touch. É verdade. Cara, aí eu prefiro não comentar. Mas esse Tennis for Two, ele é considerado um dos primeiros videogames pra muita gente, porque ele é um dos primeiros a utilizar um display gráfico. E não era nem em televisão ainda, naquele jogos programados em osciloscópio, que os caras lá nos laboratórios de física não tinham mulher naquela época, então eles ficavam fazendo esse tipo de coisa. Então esse jogo é de 58. Então enquanto o Pelé tava lá vendo mulher pagar peitinho na Suécia, na Copa, os caras estavam programando em osciloscópio. Então é um jogo muito simples, e que um osciloscópio é um aparelho utilizado em física e em computação analógica, é um instrumento de testes, né, pra você observar sinal de voltagem, variação de sinal de voltagem, né, só pra quem eventualmente não sabe o que é. Então você utiliza muito em laboratório de física, em laboratório de elétrica, pessoal que estuda essas coisas aí mais complexas, eventualmente vai se deparar com... Então, o que que os caras faziam? Eles criavam uma espécie de rede, era um ponto fixo, que tinha um osciloscópio, então você tinha uma luzinha parada, como se fosse a rede do tênis, do ping-pong, enfim, de tanto faz, e criava um sinal, ou do pênis, e criava um sinal senoidal, que ficava naquela parábola de voltar. Então, o osciloscópio, ele tem... pode vir a ter dois botõezinhos, assim, que são botões igual de televisão antiga, aquele botão de girar, igual botão de volume de rádio de carro até hoje. Então você girando de um lado, girando do outro, você fazia esse sinal transladar de um lado pro outro. Então você tinha a impressão de que você tinha uma bolinha de tênis pingando de um lado e de outro. E é o primeiro jogo pra dois jogadores, porque no osciloscópio você não tinha como fazer inteligência artificial. Então ele acaba ficando aí como o primeiro jogo de videogame. Então, peraí. E pra outros não, né? Mas o primeiro multiplayer. Então quer dizer, Lapso, que o multiplayer veio antes do single player? O multiplayer veio antes do single player. E aí e o Ninja Amigo não ia dizer que era mais fácil fazer jogo antigamente, né, cara? Fazer um jogo no osciloscópio, porra. É aquela que tá pausa. Quando a gente fez SP2, eu não era da mesma turma do Mestre Splinter, porque dividia, né? Quando a gente fez Física Experimental 2, mexia com osciloscópio. Na 3 também. Aí eu lembro que eu e um amigo nosso, o Igor, a gente tava tentando fazer umas coisas. Cara, é muito difícil mexer com osciloscópio, cara. Tem que ser gênio da física pra fazer. Eu bato palmas pros caras. Ou você tem que ser mais do que um aluno de segundo período de engenharia, talvez. Mas eu bato palmas pros caras que fizeram a porra de um jogo no osciloscópio. Porque devia ser uma merda o jogo, mas porra, foda-se, não existia nada, então qualquer coisa que você fizesse na época devia ser uma maravilha. O que eu acho sensacional nesse negócio do multiplayer que vindo antes, porque a inteligência artificial ainda é uma coisa meio complexa até hoje pra você fazer uma que se adeque à vontade, à necessidade do jogador de se superar, de ser o que ele quer pra jogar. Ou é muito difícil, ou é muito fácil, o modo normal não satisfaz o cliente. Então, quando você bota um player 2, você tem ali um cara que é o teu rival. Ele vira o teu player 2, literalmente. O cara que tá contra ou do teu lado, de uma forma de te completar, te saciar. ali no jogo. Ok. É, assim como, por exemplo, talvez o sexo tenha vindo antes da masturbação, sei lá, não sei. Mas assim, tem várias coisas que surgem. Dificilmente. É, a gente tava lá pra saber. Tem várias coisas que surgem, assim, você meio que acha estranho uma coisa ter vindo antes da outra, né? Como, por exemplo, o videotape ter sido inventado depois só da televisão ao vivo. Sei lá, pra mim sempre pareceu que é ao vivo. O fósforo veio depois do isqueiro. O fósforo veio depois do isqueiro. E, então, tem coisas que você às vezes não entende. Cesariana veio depois do parto normal. Que conhecimento inútil. A gente tá um posto de conhecimento inútil hoje, né? A gente é um posto de conhecimento inútil, cara. Bem-vindo ao Eu Gosto de Jogos. A gente tá no episódio 57, Match Splinter. Eu achei que você já tava acostumado. Depois de um ano, cara. Pariu, é foda, né? Acho que na questão dos jogos eletrônicos faz um certo sentido, porque quando os jogos eram analógicos, jogos de tabuleiro, jogos do caralho A4, era Sim. muito raro você ter um jogo single player. Era no máximo, sei lá, paciência com as cartas, assim. É, tipo, você jogava consigo mesmo, não tinha, tipo, computador, não tinha inteligência artificial, não tinha como fazer isso de forma analógica. Sim, você estabeleceu uma disputa contra regras, né? Não uma disputa contra obstáculos que são pré-programados de alguma forma pra tentar te atrapalhar. Então você só tinha as regras pra te atrapalhar ou outras pessoas. Mas a maior parte era multiplayer, e eu não sei dizer, mas muito provavelmente o primeiro jogo analógico também deve ter sido multiplayer. O primeiro jogo de tabuleiro que você fala? Não, eu falei o primeiro jogo analógico, o primeiro jogo de todos. Primeiro jogo ever. Provavelmente, o primeiro jogo de tabuleiro, que é o Senec, acham dele, é da Mesopotâmia, assim, tem... Semen. Senec. Vocês estão levando tudo pra putaria, né? Vocês são foda. Mas o... Bem-vindos ao Gosto de Jogos. Bem-vindos ao Gosto de Jogos. eu acho que é Senec o nome dele. É da Mesopotâmia, assim, mais ou menos, do Egito. Senet o nome dele. Ele era um jogo que era um tabuleirinho assim, meio 10x3, que era pra simular combate. Então era também já um multiplayer. Mas que jogo que você vai jogar que não vai ser multiplayer pra você jogar Forever Alone sozinho? Porra, paciência? Não faz sentido. Resta um, porra. Sozinho você joga masturbação, né? Acabou, porra. Masturbation, man. Aí, jogar multiplayer de masturbation pode ser zoado, hein? É. Ou pode ser bom. Masturbação, cara, é unissex. Depende do tipo de multiplayer, entendeu? Falei que pode ser ruim. Pode ser ruim. Ou você pode fechar os olhos também. E pode ser Pepsi, né? Pode. Sei. Que também é ruim, mas... Ah, a gente tá ganhando dinheiro da Pepsi agora? Não. Sim. Ah, desculpa, foi mal. Quando vieram os consoles e popularizou o mercado de... Bolo? Não, de games não, de jogos eletrônicos. Sim. Quando popularizou o mercado de jogos eletrônicos e a gente pôde comprar os nossos consoles pra jogar em casa com a galera, veio também o segundo player. Os jogos, eles vinham otimizados pra você poder jogar com uma outra pessoa. E eram muitas vezes até mais divertidos jogar com aquela outra pessoa. E aqui no telejogo, aqui no Brasil, o videogame era um dispositivo em que tinham duas alavancas, uma de um lado e outra do outro, e cada um jogava. Não dava pra você jogar sozinho ali. Era zoado. Você podia mandar um House of the Dead style também, mas realmente não era pra isso. Vou dizer que eu já mandei. Claro. O próprio Pong também é um outro exemplo de multiplayer. Quando os caras lá da Atari estavam começando a entrar nessa parte de jogos de computador, jogos eletrônicos em geral, o Pong foi uma alternativa simples, porque é um jogo bunda, é um jogo que você programa 100 pixels no máximo, jogando aquela rede lá imaginária, e as duas batuquetas. E foi uma coisa que eles montaram com batuquetas. É uma palavra que eu inventei agora, é muito divertida. Twitter. Foi genial. Coloque aí no Twitter batuquetas. E foi um jogo que eles desenvolveram pra fliperama até originalmente, e que também, dependendo da definição que o pessoal pega de videogame, esse aqui é o primeiro multiplayer, né? Porque esse tem um display gráfico que é dedicado a isso, né? Não era um pouquinho osciloscópio, mas parecido também, é um simulador de tênis / ping-pong. Então você vê aí que o tênis, o ping-pong, de um jeito ou de outro, ele acaba se confundindo com o começo de multiplayer, porque dependendo, independente de pra que lado você vai, você acaba chegando num jogo de tênis. Exatamente. O goiaba. Consoles, a gente tinha que, naquela época, chamar os nossos amigos pra ir jogar com a gente em casa. Você não tinha, como hoje em dia tem, a internet, em que a gente pode jogar de qualquer lugar, qualquer hora, com um amigo meu que tá na China, e eu aqui, jogando com ele um Marvel vs Capcom 3. E eu aqui! Não, antigamente, a gente chamava de couch play. Era a galera sentada no sofá, na sala, com a televisão ligada, um videogame ligado na televisão da sala, com a sua mãe puta, querendo ver a novela, e você falando: peraí, mãe, peraí que eu vou terminar aqui o meu Top Gear. O chamava de jogar só, não tinha esse couch play aí, né? Você é um mentiroso. Sem saber o que era couch na época, mas tudo bom. Eu sabia. Você só descobriu o que era couch play há 5 minutos atrás, quando você tava fazendo a pesquisa pra fazer esse podcast. Mas nessa época é que a gente pôde experimentar os diversos tipos de jogos multiplayer que nós tínhamos no mercado de jogos. Por exemplo, a gente tinha jogos co-op, versus, team battle, vários tipos. Particularmente, Fritz, qual era o tipo de jogo multiplayer que você mais gostava? Moleque, jogo de... Ficar de médico. Cara, eu curto o multiplayer de versus. Ou eu ganho ou o cara ganha. Eu não gosto de co-op, não. Peraí, eu ou tu ganha... Os loads. Deixa eu ver se eu entendo bem. Ou tu ganha ou o cara ganha. Você nunca perde, é isso? Eu não perco, não. Né? É ele que venceu. Eu não perco. Ele mereceu a vitória, né? Você... É impossível te ganhar, né, cara? É impossível. É tipo isso, mais ou menos, entendeu? Entendi. Tu não gosta de dividir os louros da vitória, então, com ninguém? Não, assim, o CS é bom, mas era sempre engraçado quando valia o Friendly Fire, né? Entendeu? Sim, é verdade, é verdade. Então é mais ou menos esse o estilo de jogo, tipo, eu venci. Essa situação boa do multiplayer é dizer assim, eu ganhei de outra pessoa e não de um computador que tem uma inteligência artificial que é sempre ou ridícula ou impossível. Então, assim, tu tá disputando contra outra pessoa. Aí, até porque aquela conversa que você tem com o cara durante o jogo é sempre divertida. Ou aquela desculpa esfarrapada que você tá dando, porque que você tomou aqueles gols, ou então o grito que você solta puto porque deu um critical hit, alguma coisa assim. Ou então, o Matt Peter falando que o segundo player não tem uma posição boa perante a tela, que o reflexo... Eu falo isso? Eu não falo porra nenhuma. Acusações são acusações graves. São acusações, no mínimo, graves. Infundadas. Entendeu? Mas essa parada eu acho muito legal também, porque, pô, eu pelo menos, pô, jogando o jogo sozinho em casa e mandando ver pro caramba e, pô, detonando inteligência artificial. Chega na hora, pô, vem um amigo meu jogar e eu sou humilhado porque é muito mais imprevisível uma pessoa do que o porra do jogo. Cara, o single player faz toda a diferença. Eu vou falar aqui uma parada que eu chamo de gente bolada, mas o single player nada mais é do que uma caixinha, uma gaiola de hamster muito bem bolada. Ou muito mal bolada. Já é previsível muito bem que o jogo vai jogar. Não, é um ambiente ali virtual onde você sozinho, se estiver sozinho, tá ali sozinho e não tá crescendo nada pra estar pro mundo externo, entendeu? É você naquele mundinho, só você. E é uma, assim, digamos assim, é um desafio artificial que criaram pra você. Você enfrentando e é uma satisfação pessoal sua. Você, tipo, saindo das quatro portas do seu quarto, daquele momento que você teve a diversão sozinha, não mudou nada na vida de ninguém, entendeu? Você ter jogado aquele jogo. O multiplayer é você tiver com o seu. Multiplayer sua vida. O multiplayer, vamos pensar agora como The Sims. O multiplayer, ele é. Ele vai dar o exemplo do The Sims de novo. Ele vai falar de cristal verde de novo. Não, cara, vamos lá. Eu tô falando que, porra, você jogando multiplayer, você tá melhorando sua diversão, teoricamente, e você tá tendo uma experiência social. Porque você aumenta os laços de amizade com as pessoas que você joga, entendeu? Pelo menos será? É o default. O Fritz não casa não, porque ele destrói os amigos dele que estão frutos. Claro. Ele não pode soltar insígnia pra ninguém, isso é claro. Existe uma coisa pra mim que é essencial no multiplayer que você não pode fazer o computador. É quando você vence, você não tem o bragging rights de apontar o dedo na cara do videogame e falar: seu merda, perdeu. Peraí, eu faço isso direto. Mas você mentaliza o programador do jogo e fala: seu merda, você não consegue. Porra, isso é um desafio à altura. Mas quantas vezes já teve torneio de Winning Eleven e o pessoal todo jogando, fazendo chave, se preparando. Aí tá naquela disputa muito apertada. Aí alguém perde, outro levanta: ah, se fudeu, caralho, tá muito ruim, na moral, sai daqui. Da minha casa, porque eu não quero gente ruim na minha casa. Putz, vai embora. O meu pênis é até o dia que você faz isso com a sua namorada e leva esse porra do caralho, mas tudo bem. Acaba o namoro. Aí não, meio sem sexo. Existe uma regra clara: você nunca joga nada verso com a sua namorada. É, moleque. Pô, eu jogava Mario Kart sempre, cara. War, moleque. Você não pode jogar War com a sua namorada. Não pode jogar nada. Porque você não pode revidar, moleque. Você não me ama. Você me ataca no War? Ou como assim? É, não. Com certeza. Porque quando você vira e fala assim: então, o meu objetivo é derrotar os exércitos vermelhos. É só os exércitos vermelhos pra sua namorada. Você fala: fudeu, eu vou conquistar 24 territórios, na moral. O que eu quero? Eu quero sexo ou eu quero vencer? Vencer, óbvio, porra. Quero vencer. Nossa, era sempre assim. Tem, assim, alguns tipos de jogos que possuem multiplayer, né? A gente tem um jogo que é muito bom com multiplayer horroroso e, eu não sei, me dá um exemplo aí de um jogo assim. Aí a gente tem uns jogos que são muito ruins com multiplayer excelente, tipo... 007. Você tá maluco, cara? 007 não é ruim. Existe como é um cu, cara. Não, estou falando que o multiplayer do jogo é bom. É porque o multiplayer dele é muito sozinho. O multiplayer é muito bom, mas o jogo é muito bom, porra. O jogo é bom. Quer ver um jogo que saca de jogar sozinho? Um jogo que é uma merda de jogar sozinho é Mario Party. Mario Party. Pega o Mario Party. Mas é um jogo multiplayer já. Hã? Você quer um... Acho que o Fritz quer dizer... É ruim de jogar sozinho. O videogame é ruim de jogar sozinho. O videogame é ruim de jogar sozinho. O inteiro é ruim de jogar sozinho. Acho que o Fritz quer dizer com esse exemplo de jogo, um jogo ruim com multiplayer bom, ele queria dizer um jogo que foi projetado pra single player e tinha como acessório o multiplayer, e o multiplayer acabou sendo destacando mais do que o single player. Eu tenho uma opinião, um jogo que o pessoal conseguiu fazer isso, que é o Conker. Eu tava pensando nisso. Apesar de eu não achar o single player de Conker ruim, o multiplayer dele é tão fantástico que faz eu esquecer o single player. Eu não lembro. Não, o single player é muito bom, cara. É tipo o Mario Kart, moleque. Tipo, tu joga uma vez só, tu zera e pronto, depois só tira ele da caixa pra poder jogar com multiplayer com o teu colega. Basicamente todos os jogos de luta são assim. Não, eu vou te falar que eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar de jogo de corrida, porque eu não sou muito fã de jogo de corrida. Mas todos os jogos de corrida que eu tenho e joguei, eu acho um saco jogar sozinho. Acho um saco. Eu vou dizer que eu sou apaixonado por Mario Kart, cara, e é o único jogo que eu jogo no Wii online. Tu volta e meia, vale a pena, pra mim vale a pena, assim, tipo, detonar as crianças japonesas, assim. E sabe qual é o problema? Muitas vezes quando você perde no Mario Kart, tem uma grande chance de estar perdendo pra uma mulher. É bem possível. Quando? Ou pra uma mãe. É verdade. Ou de Diddy Kong Racing. Ou perdendo pra namorada jogando com os pés. Exatamente. Oh, he's so Pringle. Neon Knight Rider. Foda no Mario Kart é você jogar o... Caralho, irado, você voltou com muito foda. Uma coisa muito foda que tinha no Mario Kart 64 era o Team Battle. Porque o Nintendo 64, ele trouxe um negócio que era muito foda. Era 4 players. Você poder meter 4 controles no videogame e jogar mó galera sentada no sofá, fazendo mó escândalo, fazendo mó zona, era muito foda. Então você pegava o Nintendo 64 e jogava, por exemplo, Smash Brothers. Smash Brothers tinham 4 pessoas pra cair na porrada, uma com as outras. É o primeiro jogo de luta que eu joguei, que eram 4 pessoas, e é tipo, free for all. Mentiu. Meu jogo sou Doom, jogou que era 4 pessoas, era WCW, com certeza. É. Não, cara, eu não gostava. Não importa, você jogou, muito bom, eu não gostava, você jogou. Eu era muito chato. Mas eu não joguei 4 pessoas. Muita gente não jogou o Super Nintendo com 4, com Double Tap, né, com 4 pessoas, então... Eu não conheço ninguém que jogou, você jogou? Sim. Então... Peraí, tinha como jogar no Super Nintendo com 4 pessoas? Tinha, mas era um acessório que eu acho que era só os moleques ricos playboys que tinham, assim. Eu não sabia da existência, não. É, porque eu moro no subúrbio, né, então... Caralho, velho, que esfriando de cachorro vira lá. É, não, porque sobra dinheiro pra essas coisas, pô. Você não gasta dinheiro com casa, entendeu? É verdade, tem razão. Nem com comida, né? Nem com comida, pô. Você ganha a cesta básica do trabalho, então, pô. Você compra Double Tap, perdendo. Faz essas coisas, pô. Muito mais maneiras do que, porra, comprar Nutella. É, tinha bazuca do Yoshi, as coisas assim. Bazuca do Yoshi, pô. Super Scope 6. Qual jogo você jogou de Super Nintendo que tinha 4 players? O International Superstar Soccer, ele é feito pra isso, cara. Engraçado. É porque muita gente não lembra, mas a tela de seleção de controles do International Superstar só que tinha uma porrada de opção. Um contra um, um contra dois contra dois, um contra três, três contra um, não tinha três contra três. Quatro contra zero. Quatro. Cara, eu não lembro disso. Porque era a imbecilidade, né, cara? Só você colocar uma caixa pra você colocar pra cima e pra baixo, mudar o número de personagem, de pessoas, não. Uma porrada de opção lá. Ele botou toda a tabela de análise combinatória possível na porra da tela, idiota. É pra encher, cara, as opções. É claro, você tem várias, né? De uma das coisas mais iradas que veio com esse 4-player era você jogar Team Battle, né? Lembra que Mario Kart 64, você pegava, você podia jogar time A contra o time B pra estourar os balões. Os balões. Free for All que era legal, cara. Sim, cara. Free for All era irado, mas você não conseguia. Free for All, você até podia ter essa experiência, mas você não tava acostumado com os 4 pessoas. Quando você tinha essa oportunidade de jogar 2x2, começou a ficar muito irado. Eu lembro que eu jogava Smash Brothers e a gente fazia time. E era tipo assim, o meu time, que é o Link e o Donkey Kong, não ganha do teu, que é o Kirby e o Pikachu, seus merdas. Aí rolava uma disputa, não caralho. Não ganha do teu, é tipo, vou perder, você vai ver. Você vai ver que eu vou perder, porra. Isso, moleque. Eu sou muito ruim, moleque, porra. Tu tem que ser o melhor dos piores. Só um contraste clássico, né? Vai jogar contra no primeiro. Não, não, mas porra, eu vou perder, que eu sou ruimzão, tô de jogo pra caralho. Entendeu? Então, claramente, porra, tem obrigação de me ganhar, entendeu? É, eu odeio isso. Odeio. Porra, eu vou perder, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu tô gastando dinheiro. Que tu vai me ganhar mesmo? Aí vai, se perder, como é que vai ter obrigação? Se ganhar, só fala pra caralho, pô. Tu é um merda, entendeu? Nunca joga essa porra, ganhei. Você é um bosta, um fudido, filho da puta. O senhor então, da eternidade é um mestre. O senhor da eternidade, ele é um mestre de fazer isso, cara. Caraca. Ele escolhe o personagem assim no Super Street Fighter. Aí fala assim: aí, nunca joguei com esse personagem. Você é obliterado, né? Porra, escolheu o T-Rock. Não, então, vai se fuder. Porra, eu nunca fiz isso. Aí vai começar a partida de LOL e ele fala assim: aí, tô com um lag muito escroto, hein? Ou seja, se ele manda mal, ele tá com um lag muito escroto. Se ele manda bem, ele é foda. Eu nunca fiz isso, a não ser que fosse verdade. O cara nunca fez isso, cara. Que absurdo. É descarado, né, cara? É você... igual o Mesh Peter com o sol, moleque. O sol é foda. Cara, deve ter acontecido uma vez. Cara, por que eu falei do sol? O que mais acontece em PES é, porra, moleque, meu ataque inteiro veio down, moleque. É, eu nem olho. Aí faz o gol. Moleque, eu jogo muito, moleque. Com o Eto down, eu driblei o teu time inteiro, corri e dei um balãozinho no goleiro, moleque. Ele tá down. Aí chega o cara. O Eto down é melhor que a das jogadores do jogo. Aí chega o cara up, porra, também. Esse chute aí, né? Esse Cristiano Ronaldo up aí é mole, né? Porra. Aí é café, né? Pelo menos o Eto down aqui. É verdade. Os jogadores up são muito apelados. Os jogadores down não tem fazer nada. Usar isso como desculpa é escroto. O futebol brasileiro, a gente vê os jogos, não vê um cara aparecendo como up na porra do jogo, né? Só vê um bando de down fudido. Quatro jogadores é interessante porque ela evidencia uma outra característica importante. Tem jogos competitivos, são jogos diversos, jogos de luta, por exemplo. Esses jogos cooperativos, como os beat'em ups, quando você joga com seu amiguinho lá, um de Hagar e outro de Gai, fora a competição antes de ver quem escolhe o Hagar. Dentro do cooperativo, tem o cooperativo filho da puta, o cara que pega o frango quando a energia dele já tá cheia. E aquele cooperativo muito bom, cara. Cooperativo do Golden Axe. Você podia, que tinha Friendly Fire, você podia bater no cara e jogar ele pra fora do jogar cenário. Jogar ele pra fora do cenário, exatamente. Sabe o que mais, também, o que mais dava briga no Golden Axe é quando vinha o bicho que dava pra montar nele, né? É. Aí vinha o bichinho, aí virava o cara. Essa porradaria. Vinha o bichinho. Aí você corria, dava um encontrão no maluco. Eu tenho a impressão de que quando ele era criança, o ninja inimigo era frustrado que ele nunca pegava o bichinho, cara. Porque sempre que a gente vai jogar o Castle Crash, não, o bicho é meu, o bicho é meu. Não, o bicho é meu. Dips do bichinho. Não, é porque a regra é clara. Quando eu jogava, o bichinho era de quem gritava primeiro. Então a gente tava jogando, aí apareceu o bichinho, aí alguém tava buscando. O bichinho é meu! Ah! O bichinho é meu. Aí, foi por isso que naquele dia que a gente tava jogando, como é que é aquela porra? Scott Pilgrim, que eu peguei a espada e joguei a espada no abismo, que aí não ia ter briga. Pô, agora você tem razão, cara. Muito bem. Você mandou bem, na verdade. Eu sei que eu te xinguei pra caralho na hora, mas você mandou muito bem. Sim, mas o modo 4 jogadores, você cria um novo tipo que é o cooperativo competitivo, porque você tem esses times, né? Você coopera com uns e compete com outros. Então, esse é o verdadeiro modo cooperativo, inclusive, porque o beat'em up tem o modo filho da puta do frango. Mas esse cooperativo em times, ele facilita mais você ajudar as pessoas, porque você depende delas também. Ah, mas mesmo em jogos que depende delas, às vezes existe algum tipo de pontuação, até alguma coisa. Você pega, por exemplo, um jogo shooter. Um shooter, um jogo de... Mas, Peter, ou tem o fator senhor da eternidade, né? Não, cara, um jogo de pistola. Tem vários jogos de pistola que você jogava, tipo, Call of Duty, as coisas assim, que você, lógico, tá cooperando, você ajuda o cara vai vir o bicho na tela dele, você dá um tiro e tal, mas todo mundo, acabou a fase, olha Curry, você olha os status e fala, e mesmo que não seja declarado, ele vê que foi melhor do que o outro, dá aquele risinho, tipo, velho. A gente jogando Squad Pilgrim aquele dia, né? Falando, bati mais que você! Ah, meu rating foi awesome, o seu foi ok. Falando em pontos, eu lembro de uma coisa muito interessante que tinham nas revistas de videogames, Fação Games e Super Game Power, que você tinha lá na revista, às vezes, os pontos que as pessoas faziam nos jogos. E desafiavam você a fazer pontos melhores. Então eles faziam ranks das melhores pessoas que tinham os melhores pontos. Então era um jeito meio rústico de fazer esse multiplayer, entendeu? Esse jeito de competir uma pessoa como você nunca viu na vida, competir com a outra lá, puta que pariu, entendeu? Até o errado. Mas competir com o competir, você tá falando de bragging rights, só acabou, cara. Não tem a menor graça, não tem a menor, pô. Você não conviveu com ninguém fazendo nada, pô. Você não conta, mas sai da revista. Você não, mas é, o que acontece é o seguinte, você tem a revista e você viu lá o recorte. Você não consegue braguear pro cara que você ganhou, mas você vai ter o seu amiguinho do seu lado, você vai pegar a revista, aquilo que eu fiz. Então, você tem esse... E tinha muito esse negócio de rankings aí, né? Patrocinados pelos filmes Kodak, que é tudo na base da foto da televisão. E a gente viveu lá no condomínio onde eu morava uma situação em relação a isso, que a irmã de um amigo meu, no Mario Kart do Super Nintendo, ela fez naqueles time trials lá, fez um tempo menor do que o lembro se da videogame ou da Ação Games, ou da Super Game Power. Provavelmente da videogame ainda na época. Mas assim, porra, ele não tinha como tirar foto na hora. Então ela fez lá o tempo e foda-se, acabou. O que acontece, que era legal, era que você tinha um desafio muito maior do que o desafio que a IA do jogo te proporcionava. Você tinha um tempo que você tinha que fazer naquela pista, que era o tempo que você sabe como outra pessoa fez. Não era simplesmente o tempo que o bonequinho do computador tava fazendo, ou o tempo que você mesmo tava tentando bater de você. Era um tempo que falava. Hoje em dia tem muitos apelões de jogo de corrida que eu vejo muito, que ele já vem com o Ghost dos criadores, né? É. Eu acho muito legal, cara. Eu pelo menos fico muito animado de tentar bater o Ghost do criador, você porra de si. Mas alguma vez, algumas vezes é tipo impossível, assim. É, não, é impossível, não. Existem alguns jogos, os Ghosts são óbvios, tipo jogos de luta que vem hoje em dia. Mas é legal que você pode baixar Ghosts hoje em dia na internet. Então, às vezes tem uns Ghosts bem sicks que você, de jogo de corrida principalmente, que você tem uma dificuldade absurda pra poder barrar o cara. Ou às vezes tu nunca consegue barrar. Mas aí, cara, pessoal, veio a internet, veio a conexão pra rede mundial e a gente, com o computador, começou a ter experiência multiplayer sem estar do lado da pessoa. Peraí. Eu posso manter meu padrão de comportamento e falar alguma coisa anterior? Com certeza, senão não seria você, né, cara? Beleza. Não, eu ia falar, antes de chegar no mundo da internet, eu ia falar um outro tipo de multiplayer que a gente não comentou aqui, nem colocou na pauta, mas eu acho um dos multiplayers mais ricos que a gente tem em relação ao videogame, que é aquele multiplayer que tem uma segregação de função, ou seja, os dois cooperam, mas cada um fazendo uma coisa diferente. A gente vê isso, por exemplo, no jogo do Yoshi, do Scope, que a gente já mencionou aqui antes, que um tinha que controlar o Yoshi andando pelo cenário, o outro tinha, que era sempre o que todo mundo brigava pra ser, ou normalmente era o dono da bazuca, que ficava atirando a bazuca nos inimigos no Super Nintendo. E tinha isso, tinha outros jogos, por exemplo, tinha, acho que no Road Rash, um pilotava enquanto o outro, que ficava no sidecar, tinha de bater nos competidores. E são jogos que eu acho muito interessantes, porque você coopera. Mas sabe uma parada que eu vou dizer agora que provavelmente ninguém sabe? O quê? Tinha no GoldenEye do 64, tinha uma opção de controle que você controlava com dois controles. Tipo, tinha vários setups de controles. Um deles você controlava com dois controles. Um controlava o movimento e a mira, sei lá. O outro controlava o tiro e uma outra parada. Qual é isso? Tava... Sério? Ah, é sério? Tirado, cara. Era muito maneiro. Mas era tipo assim, um controle. É como se um controlasse o WASD e o outro controlasse o mouse. Mais ou menos. Era estranho, mas era uma experiência, tipo, interessante. E tinha. Isso também tem. Não é só do passado, né? Você vê hoje, por exemplo, eu cheguei a jogar. Mario Galaxy. Mario Galaxy também. Como também o segundo tempo do Mario Galaxy é teu irmãozinho de 3 anos jogando, né? Eu já brinquei, eu ficava dando um suporte no single player, que é muito roubado o single player. Você prende os inimigos todos e impede que a pessoa. Um segundo player no Mario Galaxy ganha o jogo, praticamente. Aí o teu irmãozinho de 3 anos vira o Mario que pode fazer o que quiser e você impede que as coisas aconteçam. Você tá fazendo papel de irmão mais velho, né, cara? Ah. Ou de namorado, que é namorado. Ou de namorado. Não tem nenhuma. Vocês estão muito maldosos com as namoradas, hein, cara? Mas isso não é um multiplayer muito maneiro, porque você tem o co-op sem necessariamente gerar aquela competição, porque as pessoas não estão fazendo a mesma coisa, entendeu? Eu gostava muito desse tipo de jogo. Agora, se quiser falar na internet, pode falar. Se quiser comentar, fica à vontade. Até porque foi na internet que esse tipo de modo cooperativo ganhou força mesmo. Tem um jogo da série do Trauma Center, que é o Trauma Team, que também é bem assim, tipo, cada um fazer seu papel completamente diferente numa cirurgia, e foi bem legal. O que eu acho mais legal do que ver a internet é que você podia jogar aonde você tivesse, com um amigo aonde ele tivesse. Ele podia estar na puta que pariu, vocês podiam jogar juntos ainda. Então, isso não. Isso, não, porque tinha um lag. Se você estivesse na puta que pariu no começo da internet, você não jogava com ele nem fudendo. A gente jogava, mas não era síncrono, né? Era um jogo assíncrono. Não era tão divertido quanto era hoje, mas era uma experiência que você tinha. O que acontecia? Que a gente jogando Diablo, a gente jogando CS, eram vários jogos que te davam essa possibilidade. Só que, com isso, infelizmente, jogar no sofá começou a morrer. Começou a ficar um pouquinho mais fraco. E isso foi um pouco... Isso depende da experiência de cada um, cara. Começou a ficar mais fraco. Você mais abriu uma outra possibilidade do que você exauriu uma outra. Sabe o que isso me deixa puto? Que eu tenho que te contar com você? Que tem jogo que lança multiplayer que só pode jogar online. Muito Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, o multiplayer você só pode jogar online. É tipo, what the hell? Por quê? Pra vender mais jogo? Que porra é essa? Você não pode jogar Couch. internet. Pokémon você precisa de um amigo pra acabar também, né? É verdade. Pokémon, é verdade. Internet. Então, tá muito com isso. Cara. Cara, mas tipo assim, como eu ia jogar com outra pessoa em um Game Boy só, moleque? Ia ficar muito escroto. Realmente. E, é por isso tipo, que teve a... O 64 precisava de dois controles só. Um jogo só, tranquilo. Mas é por isso que teve a promoção de Dia das Crianças de 99 da Casa e Vídeo, da Casa e Vídeo não, das lojas americanas, do bundle de Game Boy Pocket com o Cal Game Link e Pokémon. Dava barato pros padrões da época. E todo mundo comprou e todo mundo completou Pokémon naquela época. Mas o multiplayer de você ter que comprar o jogo que só pode ser online, isso aí tudo bem. É a opção que a desenvolvedora fez. Agora, se tem outros jogos que as pessoas continuam jogando desde sempre e não vão parar de jogar, elas vão continuar se reunindo nos lugares onde elas se reuniam sempre e vão continuar jogando. Então você cria uma outra possibilidade, você não exaure a outra. O The King of Fighters 98 existe até hoje, mas tem como jogar até hoje do jeito que você jogava antes. Então, se o Ninja Gaiden só pode jogar online, beleza. O Ninja Gaiden você só vai jogar online. Agora, outras coisas que você ainda pode jogar de outro jeito, Mini Eleven, você vai continuar jogando do jeito que você ainda jogava. É verdade. Não, você ainda pode ir, mas é uma tendência que as pessoas estão forçando a barra às vezes pra impedir você claro. De jogar. Não são poucos os jogos que você é obrigado a jogar online, por exemplo. E o que deixa frustrado. DS, mas por exemplo, DS tem muitos jogos que você joga multiplayer co-op junto e não tem online. Aí já corre pra um outro caminho. Eu e o Mestre Pinto outro dia, a gente ficou horas procurando jogos maneiros de DS online pra jogar, tipo co-op, e a gente não achou pouquíssimos. A gente achou tipo. Mas tem pouco, tem pouco. DS tem pouco. Achou tipo Contra 4. É. Impossível de jogar. Te levou uma sova feia. Caraca, Contra é difícil em todas as plataformas, né, cara? Tipo, mas aí... co-op é tipo um suicídio em conjunto. Você tá chamando outra pessoa pra frustração junto com você. Frustração. É, tipo Contra isso. Contra 3 é muito fácil, cara. Eu zerei na aumentada 10 vezes. Kaioken. Tá bom, Kaioken. Agora, o DS tem essa particularidade aí de você ter pouco desenvolvimento de rede, até porque eles não se esforçaram muito nisso, porque é um videogame portátil, você pode pegar e levar pra onde você quiser e fazer a comunicação lá direta entre os dois, né? Mas, toda essa questão aí de você forçar a barra do online, acontece que você tá chegando numa realidade em que, por exemplo, os jogos não são mais um multiplayer de duas ou quatro pessoas. Por mais que se você dividir a tela em quatro hoje em dia, as televisões têm todas 40 polegadas, você vai ter quatro telas de 20 polegadas, que é muito mais do que as 7 polegadas que as pessoas tinham pra jogar GoldenEye quando você dividia a tela em 96. Mas os jogos estão passando por uma realidade em que você não tem mais 4 pessoas jogando, nem 8 pessoas jogando. Você tem 16 ou 12 milhões jogando. Então, você começa a, quando você parar pra pensar, falar, beleza, tem coisas que realmente, se você forçar a barra, eu vou aceitar. Agora, tem outras coisas que realmente são ridículas. Se, por exemplo, Resident Evil 5 fosse assim, pra você só jogar online, ia ser uma palhaçada. Mas é uma opção que algumas desenvolvedoras fazem numa indústria que é claramente imatura ainda, que nessa de videogames aí. Tu fica sacaneando de todos faz, agora tá falando errado. É verdade, é. Todas ri. Todas comemoram. A internet ela trouxe uma gama de opções muito grandes pra você jogar o multiplayer. Você tem hoje em dia até os multiplayers massivos, né? Que são os MMOs. São tipo quinquilhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, juntos, no mesmo jogo, andando no mesmo lugar, com experiências sociais absurdas e diferentes do que a gente tá acostumado. Exatamente. Então, nesse caso, é bem razoável, né? Você. Porque MMO, eu acho que o futuro de multiplayer aí passa muito pelo MMO. Queira ou não, goste ou não, a realidade é essa aí. Você monetiza com mais facilidade, você bota as pessoas pra jogar com mais facilidade. Você consegue fazer o jogo se tornar gratuito com mais facilidade, e a maioria deles é baseada em PC, e PC é a plataforma universal, queira ou não. Tem vários aí que são gratuitos, né? Até uma reportagem aí na Escape, isso eram os caras falando sobre o MMO se tornar gratuito, ser uma tendência. Então, a maioria dos MMOs que eu conheço hoje em dia são de graça. São de graça, alguns poucos ainda permanecem pagos, ou eles permanecem pagos de um outro regime. Então, é gratuito, mas eu quero umas vantagens a mais que não vão impedir as pessoas que não pagam de se divertir, mas vão me proporcionar uma diversão melhor. Então, eu pago por isso. Acabei de ter uma ideia genial, cara. Fala, pra jogar dinheiro. Você jogou WoW, Ilatos? Nunca joguei WoW. Então, o WoW, ele tem, tipo, quando você tira a roupa dos bonecos, fica tipo um biquíni, tá ligado? Ah, entendi. Eu vou fazer um MMO de graça, que você paga uma mensalidade de, tipo, $30 pra você poder tirar o biquíni. Pra ficar de graça, pra ficar pelado. Boa, gostei. Caralho, eu acho que vai ser muito sucesso. Vamos tocar isso aí. Caralho, isso genial. Desnimigo, a gente vai começar a programar amanhã. Eu, você, o Fritz e o... Eu não programo. Tá bom, você vai perder dinheiro. Tá, perdeu dinheiro. mereço o primeiro milhão. Desculpa. Beleza. É, primeiro milhão. A gente vai começar a fazer isso aí então. Eu também não gosto de programar, cara. Vai pagar um milhão um programa, entendeu? Todo mundo tem seu preço, Saraiva. Todo... É. Um milhão, você pode escolher a linguagem que eu aprendo. Vai ser Lisp. Caralho, Lisp não, moleque. Não dá não. De WoW, eu fiquei pensando, pô, acho que o melhor exemplo que você tem de MMO, multiplayer, super cooperativo e... É Tibia. Não, Tibia é um grande exemplo de trilha sonora, com certeza. Não, mas agregador assim é o Raid no WoW, cara. É. Não, nenhum lugar antes você conseguia jogar, tipo, 40 pessoas uma campanha cooperativa pra você atingir um objetivo. Inclusive, só um adendo, hoje é quarta-feira, que hoje é quarta-feira, a Ninja Inimiga nesse momento deve estar começando a raid, né? Com certeza. Não, já tá terminando. Então, 11 horas? Então, já tá acabando na rede dela lá. É o horário europeu, né? É porque é o horário europeu dela, provavelmente, então, né? Porque ela é chique. Bruce, você já foi jogador de MMO? Pô, não, cara. Eu acho muito estranho, foi mal. Você acha estranho? Foi mal. Tudo bem, cara. Tu me dá um high five aqui. Estranho pra caralho essa porra. É bom que eu... Prince também nunca jogou essas coisas. Tinha um motivo diferente. É porque eu sou um cara que... Eu me empenho muito nos jogos, entendeu? Então, assim, eu não posso jogar uma parada assim porque eu vou viciar. Entendi. E, tá, vai sentir. E aí eu não começo. É tipo craque. Tipo... A melhor forma de não se viciar é não começar, né? É. Então, entendeu? É, eu tô nessa mesma bad, cara. Só que eu fui obrigado a jogar o WoW por grande parte da minha vida, mas eu saí dessa vida, graças obrigado a Deus. Obrigado a jogar, quem te obrigou? Quando os caras dão esses exemplos de droga, nego fala maconha, cocaína. O Prince falou pra crack, né? Não, por isso que eu não uso crack. Começa é foda. No último caminho, sem volta essa porra. Não, cocaína é tranquilo, mano. Cara, eu vou te explicar por que o crack é tão foda. Mas o crack é de primeira. É de primeira? Não, e o crack é tão pesado que nego usa maconha pro cara desviciar do crack, tá ligado? Puta que pariu. Tá bom. É sério, maconha não, faz sentido. Ah, depois que Amy Winehouse morreu de abstenção de álcool, aceita qualquer coisa. Ah, não, moleque. É sério que é isso que falaram. É, mas vamos voltar pra cá. Vou começar então perguntando pro Brooks e pro Fritz, que são as pessoas que, assim como eu, ainda não se engajaram em MMO, embora conheçam pessoas que tenham ido por esse caminho, mas um dia vão encontrar o caminho de Deus novamente. Brooks, você nunca jogou MMO também, mas você reconhece a importância desses caras nessa evolução de multiplayer e nesse aspecto social todo? Pô, é a Ninja meio que vai me dizer que não, isso tem tudo a ver, que você faz amigos e é feliz. Eu acho que, cara, não sei, eu não tenho pra jogar no computador, eu jogo videogame, pô. E eu acho que, não sei, acho muito estranho. Uma amizadezinha casual, faz aquele socialzinho. Eu não consegui me animar, não. Agora, sem dúvida, se você tem essa predisposição a curtir no seu computador e falar com gente estranha, beleza, eu não gosto de gente estranha. Eu gosto de amigos. Tipo, eu por acaso tenho amigos. Só olha coisa incrível, tipo, tem amigos que podem vir na minha casa jogar comigo videogame. Pois é. Cara, mas você pode pegar. Pode pegar o ninja inimigo, por exemplo, porque os melhores amigos dele são os personagens de Dragon Age. Claramente. Eu e o Crusher, a gente tem amigos que na época do Ragnarok Online, lá pra 2004, 2005, gente que foi arrumar namorado e namorada. Garota arrumou namorada. Peraí. E tem uma que tá namorando até hoje. Teve dois que casaram. Casaram mesmo, sem sacanagem. Eu já se conheciam antes, mas eles foram começar a se relacionar mesmo jogando o Ragnarok Online. Cara, eu tenho uma teoria sobre pessoas que arrumam namorados na internet. São estranhas, eu também tenho essa. Não, só tem duas opções. Um, ou você é gordo e feio e não consegue achar alguém na real. Não sabe regras, né? Que não seja gordo e feio também. Não, você é gordo e feio e não consegue achar alguém fisicamente na frente porque, digamos, você é gordo e feio, pô. Ou dois, você gosta de coisas sexuais muito estranhas e por isso não vai achar alguém com você em idade. Eu acho que... Brooks, você é um cara muito preconceituoso, sabia? Por quê? Porque não gosta de gente gorda e feia? Não, cara, eu gosto de você, relaxa aí. Não é do gente gorda e feia. É porque você tá limitando muito. Tem muita gente que se conheceu pela internet e que é feliz. Inclusive, eu não queria nem entrar. Tem muita gente que é gorda e feia e é feliz. Isso, é. Só nesse chat do Skype deve ter uns 5 gordos. Não, vocês não viram aquela notícia na Globo hoje que a mulher falou que queria chegar aos 730 quilos sexy saudável. E saudável? 730 quilos? Cara, o gol mais gordo do mundo é o mexicano de 550, cara. A mulher quer chegar aos 730, sexy e saudável. Fique bem claro. Achievement unlocked, maneiro. Aí, manda a foto, acho que eu como. Cara, eu acho, eu tenho certeza que você comeria. Mas uma das meninas de que eu tô falando, as duas que vieram à minha cabeça, as garotas são bonitas e esse negócio de Ragnarok aí deu frutos pra elas. Então, se bem que também, né, tem várias vantagens e desvantagens. Ah, uma das vantagens é que a pessoa não fica te atazanando o dia inteiro. O pessoal que é meio, não gosta de gente pegajosa, recorre logo pros MMOs. Lá também, você tem as paredes que te impedem de ter que olhar na cara da pessoa e dizer as verdades. Então, você rompe a barreira do como é que é o nome desse adjetivo? Quando, né, timidez. Você rompe a porra da timidez. Cara, o que acontece assim, se a mulher é bonita e arranjou um namorado pelo Agna, é porque ela é esquisita. Essa é então, a verdade. É teoria, né? Gosto de coisa mas também. A pergunta é... Ela é esquisita. E o gordinho que arranja a namorada pelo Ragna e a namorada é bonita, é porque a namorada começou a gostar dele antes de vê-lo pessoalmente. Isso. Porque ela ficou Ragna com ele tipo um ano. Então, assim, é um trabalho de longo prazo, cara. Mas é verdade. O gordinho mandou bem pra caralho, então. Mandou, pô. Sim. Tipo assim, ele falou, moleque, eu só jogo o Ragna porque eu quero pegar uma mulher gata. Aí ele investe em uma e pronto. Aí, imagina o futuro, cara. Tipo, mas caraca, cara, tem que jogar isso pra pegar mulher. Cara, eu falei já, tinha um moleque no Pokémon que ele largou o Pokémon e começou a fazer um cosplay, porque ele falou que no Pokémon ele não pegava ninguém. Falei, caralho, no cosplay tá geral, né, moleque? Tá, de que, qual é a mulher? Assim, sempre tem uma plateia escrota. Tipo, um cara vestido de Link com 25 anos pegava uma mulher, entendeu? Tipo, e a mulher era gata. É. Olha, vou dizer que, ironicamente, eu fui no dia do Zelda que teve uns dias, semanas atrás. Tinha três mulheres vestidas de Link, não tinha nenhum cara de Link, não, mas tinha uma mulher de Link só. E tinha uma mulher vestida de Zelda, né? Não, tinha a mulher vestida de Zelda. A mulher. Ah, a mulher de Pietra, Zelda. Príncipe de Luca. Mas tudo bem, merda. Não, cara, não gosto nem de pensar nas coisas. Ô, Mestre Splinter. Fala aí. Na verdade, Mestre Splinter, você primeiro, você tá muito quieto, rapaz. O que aconteceu com você? Tô tranquilo, cara. Tá tranquilo, tá numa boa, tá curtindo. Ele não cagou até agora, cara. Faz sentido. Ele tá interessado. Tava pensando na discussão do crack aí, eu não sei lembrar as coisas. Você vai ver hoje no Globo Repórter. Ragnarok tinha umas coisas meio bizarras, porque você podia casar no jogo, né? E você tinha poderes se você casar. Caraca, achei que você ia falar que você podia cagar no jogo, esse grado. Então, pode. Não que os porings não sejam tipo cocô rosa, são, né? Mas você pode cagar no More Heroes, né? Você salva o jogo. Mas tinha o poring marrom, como é que era o nome? Era, sei lá, Doring. Eu não me lembro o nome dessa porra, mas tinha um poring marrom. Era Cocoring. Mas o fato curioso é que várias pessoas casaram, se conheceram no Ragnarok e tal, perderam a vida, separaram, whatever. Mas eu conheci duas meninas muito gatas no Ragnarok. Se casaram? Elas não se pegavam. Mas... moleque, então para a história. Meu. Mas aí todo mundo fala que Ragnar só tem gente bizarra, tem gente bizarra. É diferente. Não, elas eram gatas, mas elas eram bizarras por dentro. Vou defender, porque a minha namorada jogava Ragnarok. E ela hoje namora você. Ela hoje não me namora. Outro aspecto importante pro MMORPG. MMO urgente. MMO urgente é que nesses MMOs as mulheres estão começando a aparecer com uma parcela significativa do corpo de jogadores. Então, por exemplo, eu tava vendo um vídeo aqui da Blizzard sobre o World of Warcraft. E o vídeo dizia que já são 16% dos jogadores são mulheres. Então, 16% de 12 milhões é pouco, perto dos outros que são homens. Mas dá quase 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de mulheres que estão jogando World of Warcraft. É claro que tem muita mãe, e nem todas vão ser mil. Qual a porcentagem de gordas feias? Não tava nas estatísticas, então não sei dizer. Mas eu conheço, sei lá, acho que duas mulheres que jogam WoW, então eu não tenho método científico pra... Nenhuma das duas é gorda. Então eu não tenho método científico pra analisar. Cara, na guilda que eu jogava, tinham várias mulheres. Aí teve um dia aqui no fórum, aí todo mundo postou a foto de todo mundo. Aí foi o bacanal das fotos. Aí todo mundo ia olhar as fotos das mulheres que estavam na guilda, né? Tinha uma mulher gordinha, meio estranha, tipo Choquito. Tinha uma mulher velha, tipo uns 60. Que é isso aqui? Ah, King Raven? Não, era uma outra guilda, mas era tipo a King Raven. Tinha duas ou três que eram muito bonitinhas. Tinha uma que era loirinha de olhos azuis. Essa aí, loirinha de olhos verdes, provavelmente era um homem. Mas olhos azuis, pode ser um homem. Podia ser um Chokes. Ha ha ha! tinha que botar a irmã dele pra falar no ventre, cara. Caralho, fica explanando os caras, né, cara? Explanando, né? Tinha uma outra que era, não era feia, mas não era muito bonitinha, mas tinha tits. É, e às vezes, durante a raid, ela falava assim: My tits hurt. Não, my tits não, ela falava: My breast hurts. Todo mundo. Entendi. Uou! Quer que eu faça carinho? Esses jogos, esse aspecto social é importante porque a gente, quer queira ou não, está sendo inserido no contexto digital de uma forma geral na velha história da aldeia global, que parece meio distante, mas cada dia que passa vai ficando mais próximo aí. O site mais acessado do mundo na internet é o Facebook. E o Facebook nada mais é do que um site onde as pessoas entram pra ficar olhando foto dos outros e ficar olhando onde as pessoas chegaram por último no Foursquare. Então, seguindo essa tendência, os jogos MMOs e os jogos multiplayer de forma geral estão indo por esse mesmo lado. Então você valoriza o multiplayer por uma série de fatores que te incentivam a fazer isso. Primeiro que você vende mais jogo. Uma pessoa jogando. 10 pessoas jogando vão trazer mais 100 pessoas pra jogar. Porque eles querem estar lá com as outras pessoas legais que jogam. Você monetiza mais fácil esse tipo de jogo, porque você tem comprovadamente uma plateia grande. E essa plateia você consegue incentivá-la a fazer a propaganda do que você quer que seja feita a propaganda. Pra você, de graça, simplesmente porque você consegue oferecer um valor a eles por isso. Então, por exemplo, agora a Microsoft tá aí com as promoções que eles estão fazendo no Kinect. Então, você tá fazendo as pessoas na Xbox Live retweetarem coisas, porque você vai dar, sei lá, o Kinect de graça pra elas. Vai dar um jogo de graça pra elas, ou uma assinatura de alguma coisa de graça pra elas. Então você consegue monetizar isso. Outra é o aspecto social por si só. Esse mundo hoje tá cada vez mais rede social e você tá pegando jogos pra fazer isso. Por último, tá tendo mulher pra caralho. Então se você é um gordinho suado e cultuador do onanismo, você pode tentar apelar pra um MMO desse da vida pra ver se você acha a sua gatinha. E... ou sua gorda feia. Ou a sua gorda feia, porém que vai te amar muito. É verdade. Isso é importante, né? É importante que te ame, né? Não pode te tratar igual um... E todo mundo sabe que as gordinhas são safadas. São safadas, são kink. Elas são kink, mulher. E que casam com você no Ragnarok. Claramente. E cagam depois de jantar. O Ninja Inimigo quer terminar o programa dando um depoimento sobre uma pessoa que ele conhece que joga Ragnarok. Pode falar, Ninja Inimigo. Eu quero? Você quer. É. Sobre meu pai? Não sei, você que tá falando. Explanou já. Eu não sei do que eu tô falando. Ah, então tudo bem. Então, acho que a gente vai terminar por aqui, né? Até semana que vem. Nosso podcast. Eu gosto de jogos multiplayer. Relapso, então me diz aqui, você tem alguma consideração final pra esse assunto tão foda? O que nós podemos concluir com esse programa de hoje é que realmente, a dois, tudo fica muito melhor. E com jogos não são diferentes. Então você que está voltando do seu trabalho agora e está no ônibus, no metrô, olhe pro rapaz, pra moça, pro senhor, pra senhora, pra criança que está ao seu lado, pegue seu iPhone, seu DS, seu PSP, seu telefone Android, faça o convite. Você vai ver que a experiência multiplayer tem sempre algo novo a oferecer, seja a ocasião que for. Muito bom. Agora me diz aí, como é que as pessoas fazem pra se comunicar com a gente aqui? As pessoas podem entrar em contato conosco através do e-mail eugostodejogos@baixofrentesoco.com, nosso Twitter @baixofrentesoco, e podem e devem, por que não, acessar nosso website www.baixofrentesoco.com, contando agora com os posts dos novos episódios do Ludobardo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até mais. Abraço. Segura. Are you breaking with me? Demora não, que eu já jantei, eu posso cagar a qualquer momento. Tô liberado já. Mandou beijão. Eu jantei. Ué, acabei, vem me limpar. Pô, tu não faz não, tipo, sei lá. Que? Ah, porra, direto, cara. Agora que minha mãe tá chegando cedo do trabalho, porra, eu espero ela chegar, cara. Às vezes eu chego em casa e vou trabalhar. Tipo, limpar a própria bunda é uma merda, cara. Pensa nisso. Chato, né, cara? É uma parada muito. Eu acho uma parada muito assim. Indigna do ser humano. Muito indigna, cara. Indigna, porra, assim, tu, porra, se limpar, né, cara? Tua própria cocô, né, cara? zoado, pariu. Né? Antes, quando você erra zoado. O papel com a mão. É, tu erra o papel, aí... E quando o papel rasga no meio, assim, o seu dedinho, caralho, meu dedinho tá com coisa agora. Não, aí seu dedo tá com coisa, você quer, tipo, tirar a meleca do nariz também, tá ligado? É, cara, aí tu vai sentir cheiro. Puta que pariu. Que merda. Uma merda, cara. Literalmente. Ninguém merece passar por isso, cara. Ninguém merece. É, caralho, cara. Por que a gente caga, né, cara? É muito... Porra. É assim, escroto, né? É muito escroto, né, cara? É muito escroto. Porra, porque... Não, mas quando você tá desesperado pra cagar e você caga, é muito bom, cara. É porque tem nervos, cara. Tem nervos. O pior de tudo é tem nervos, aquela porra, entendeu? Não, cara. É, a sensação da sua barriga tá vazia de novo. É muito bom. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Cara, eu sei que você ama o negócio passando pelo seu cu. É, cara. Eu cago pra dentro. Cara, os nervos não são orientados, cara. Nervo não é vetorial, cara. Não, cara, eu começo a cagar assim. Aí eu faço força assim. Ai, volta, volta. Você tá pensando de uma forma muito otimista, cara. Você tá pensando que dar o cu é cagar pra dentro. Mas se você pensar que cagar é dar o cu pra fora, cara, aí fodeu. Você vai falar que é bom cagar, cara.